Página 4. Visual com o tráfego 1 Boeing da Gol Nacional. Afirmativo, tá visual, 601. 601 após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero, 601. Boa noite, eu vou no 602, cruzando 230 para o 150. 602, desce via para 3.000 pés com 1.012. Via 3.000 pés, 1.012. Desça para 050. Vai ver algum link negativo, 760, returning 10,000. Quando 076, via Bonf arrival, descend level 040. Quando 076, via Bonf arrival, descend 040. And via information X-ray, can you find 12, what is closed on runway 10? Is it glide slope is working? Guide slope out of sense, threshold 90 meters. Okay, so expect localizer voice, I forgot it. Via Alfa, Juliette, Patinho, Portão 612. Alfa, Juliette, 612. O voo 1601, autorizado a decolar pista 10, 200, 080 graus, 059. Livre decolar de voo 1601. Decolado ao 19, chame o controle 119.8. 19.8, controle 601. Com 764, chame Recife 1288. 1288, grato. Controle Salvador, Gol 1601, decola. 601, contato radar, suba ao 360. Ao 360, 601. Até por ali, Itapuã, destino Heliponto de Ondina, 500 pés, está com 4 a bordo, comandante Bandeira. Pelo bem, comandante Bandeira vai decolar do pátio 3 com proa sul para o corredor Axé para prosseguir para Ondina, confere. Afirma. Autoridade a decolagem da presente, o vento é de 090 graus, 0619, ajuste 10012, guarde 106. Chama lá fora do sol, 06. Guardião 06, fora do solo, curva direita. Guardião 06, chama agora o controle 119, decimal 8. E o tempo de voo seria mais ou menos 15 minutos? 10 minutos, senhor. 10 minutos, é. Guardião 06. 06, corredor cheio. 06. Gol 601, chame Recife 1288. 288, 601. Sou o TAM 3297, boa noite. Boa noite, prossiga. Gentileza, nível 340 para Guarulhos, senhor. 34 no coordenado, agora de cópia. É outra 50 ou 58? Vem aqui pela 50. Obrigado. Delta 3603 para o sequenciamento, esquerda para o 015, limitado ao localizador. 015, limite ao lock, Delta 3603. Gol 602, desce para 2000 pés, informe localizador. 2000, reportaremos localizador, 602 da Golo. Ajuste agora 1012. 1012. Condo 076, descend 3000 feet, Grenade 1012. Condo 076, descend 3000 feet, 1012. Controle Bravo Zulu, atinge e mantém 1500 pés, visual para Salvador. Sente, aguarde para transferência 14. Autoriza descer para 1000. Controle, o Guardião 06 usou Condina. Frequência livre. Boa. Condo 076, reduce 220. 076, reduce 220. Condo 076, radar vector maintain present heading until localized course, descend 2000 and reduce 180. Condo 076, maintain present heading descending 2000 for localized 110. Reduce 180 knots. Como reducing 180? 602, se tiver condições, mantém a velocidade até mais próximo de Simbra. Positivo. Não foi autorizado a RNAVE não, aí o senhor me complica. Tá, ok, então vamos pro ILS sem o glide. Agora o senhor tá na prova do 366 completa, é mais fácil. Ok. É, pra nós aqui, executando localizador a final do GPS também é a mesma coisa. É, mas aí o senhor diminuiu a separação com o tráfego que eu tô trazendo atrás. Complete o RNAVE, chame a torre 186. Obrigado. Ei, AJ. Via 340, via 350, saída da Enel, da EL, transição de NER. Controle Salvador 119.8 com transponder 50-50. Correto, chama acionamento. Grato, seu Manelo. 2-0-5-0. Condo 076, turn left, heading 140, clear localized approach. Condo 076, left 140, clear localized approach, runway 10. 90 metros, pista 1-0, fechado. Registro 1-0, 1-2, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0. O vento 1-0 graus, 0-0. Firmativo. Bom, senhor, vai chamar aqui, coordena com a torre. Sente, o senhor vai para 17. Para 3-5. 3-5, ok. Opa, boa noite. O Spraw Zulu está na base da 35, baixado, travado, transporte de enfermo. Gente, o Papatango, o Whisky Bravo Zulu, eu tenho, devido a tráfegos na final pista 1-0, com o vento 090 graus com 5 nós. Tem condições de prosseguir pela direto para a final da 35? Afirmativo. É, pousa na 35 sem interferir com a 1-0. Gente, o gol 1602 informa o tráfego pequeno porte em aproximação para a final da pista 35. Continue a aproximação, reporte 3 milhas, pista 1-0. Positivo, cruzando 1750. Ok, obrigado. Papatango, Whisky Bravo Zulu, confirme sua posição. Está agora de base para a final, a uma milha da costa aqui. Ok, informe no Pitroçu. 0-0. Papatango, Whisky Bravo Zulu, continue na aproximação. Agora sim, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 35, vento 090 graus, 0612 de nós. Afirmativo, pouso autorizado 35 para uma milha e meia da cabeceira. Apenas atente a Boeing da Gol em aproximação para a pista 10. Sim, a gente está visual com as aproximações da 10, pousa sem interferir. Com a 6-6, reducing about speed 1186, obrigado, Bruno. 3603, pode curvar um pouquinho mais à direita? Pode. Ó, pro 140, tá bom? Tá bom. Autorizado a Salvador Recife, Serra Brava com o meu Foxtrot. Nível de voo 330, autorizado pelo I-158. Decolagem da pista 10 com curva à esquerda, saída Cuca, direção Aracaju. Controle 1-9.8, torre 1-8.62, aciona 5061 no objeto 6708. Oi, Salvador, boa noite. Tanto 3603, 4 milhas para Sembra. Continue na aproximação, tanto 3603, aguarde a autorização de pouso. 3603, aguarde. Guardião 06, prossiga. Vertical de Tatuã, a interfaz parte do Graé, o final da 35, foi melhor pro senhor. Gente, informa o tráfego, um Airbus da TAM, na final pista 1-0, tem condições de circular pela retaguarda do México? Afirmativo. Gente, reporte perna do vento, vai dando autorização para prosseguir direto para o Pátio 4, Guardião 06. 06, a aeronave essa que está pousando agora aí na 1-0, né? Pode prosseguir? Negativo, a aeronave que está pousando agora é a que está próxima ao externo. Vai prosseguir pela retaguarda. Ciente, continue mantendo o farol de Tapuã, aguardando instruções para prosseguir para o Pátio 4. Agora mesmo. O TAM 3603, continue a aproximação, aguardando pista livre, primeiros 90 metros, pista 10 fechada, informe um helicóptero mantendo espera, setor sul. Só confirmado os primeiros 90 metros, tá? Afirmo. Tem livre pouso, TAM 3603. Negativo, TAM 3603, continue na aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, tá visual pro TAM. Conduzir o 76, underground at 36, expedite your taxi, leaving on right, call Salvador Ground on 121.9. Conduzir o 76, locating to the right, 1219, go ahead. Alfa Índia para o 01 no voo no 602. Calder Ground, Condor 076, good evening. Good evening, Condor 076, clear taxi via Alfa, Oscar Juliet. Condor 076, via Alfa, Oscar Juliet. O Guardião 06 tem condições de prosseguir agora pela retaguarda do Airbus da TAM, que está na final pista no 0, direto para o Pátio 4. Afirmativo. Gente, reporte no solo controlado, vento 1-0 graus, 04 nós. 06. Pode confirmar o vento do TAM 3603? 1-0 graus, 04 nós, TAM 3603. Lembra pouso 3603, gente. No 602, confirme como agora recebe a torre de controle, senhor. Excelente. Grato, troquei o equipamento aqui, senhor. Quando 006, clear taxi via Alpha and Juliet to stand 11, sir. Alpha Juliet, stand 11, come to 006. TAM 3603, no solo 39, libera à direita, chama o solo 121.9. 219 é o livrado, 3603. O 1273, pronto para a cópia. Pronto, 273. 1273, Salvador para Confins, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot. Nível de voo 360, autorizado pelo Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda. Correção, primeira curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5064, gol no 273. Transponder 1968, controle, gol 1273. 5064, cotejamento correto, gol no 273. No portão 612, eu chamei pronto para o pushback acionamento. Chama na, obrigado. Fala, boa noite, TAN 3603, Libro, na sua escuta. Boa noite, TAN 3603, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Sir. Alfa vai reportar Juliette, 3603. Autorizado Alfa Índia, portão 03, senhor. Alfa Índia 03, 3603. Jet 6708, portão 4, enquadração com a equipe solo, senhora, após o ingresso do aeroporto da TAN no portão 3, tem autorizado o puxo acionamento, chame táxi 6708. Negativo, vamos coordenar, após o TAN no 3, canal 3197. 3197 para o Goleão, qual nível? Nível seria 38, senhor. Qual nível que você tem? O 38 será coordenado, senhor. No plano original tem um 36. A provável da transição Bless. Aguarde coordenação 3197. Informação em curso Yankee. Ok, Yankee da El Bless. Obrigado. Pode ser 36, senhor. Pô, não há problema. Obrigado. Gente, eu vou ligar o centro de Recife agora. Qual nível solicita, senhor? 36 ou 38? Estaria o 38, mas se tivesse sido aprovado o 36, não há problema, poderia ser, obrigado. Fecha. É.